Roncar demoliu todos os preços altos. Sábado vai ser o seu dia. A noite vai ser da paquera. Noite da Paquera, e o microfone estará aberto para você. É nesse sábado, dia 16, no Califórnia Disco Laser. E as garotas não pagam ingresso. Informações pelo 625-6399 no Califórnia Disco Laser. Clube Outono Brasileiro. Tá aí. Vai, jogos outros até 7 da noite por aqui. ZYD 812, canal 263, Clube FM 100,5. Mais uma emissora do Sistema Clube de Comunicação. Ribeirão Preto, São Paulo. As boas-vindas para Shopping Dance. Shopping Dance tem colã, sapato para sapateado e meias de todas as cores. Independência 413, com estacionamento próprio. Abrindo a hora de 16 de hoje. Yes, love finally. The number one in America. Sorry. Please. Please.